Também temos aqui a Sorveteria Sabor Natural, com sorvetes, picolés, né? E lá também vende rações para todos os animais que você tem aí de estimação. Então é só falar com a nossa irmã Francisca Moraes ali no centro e você certamente será bem atendido. Quero mandar aquele abraço todo especial também para Amazon Gás, né? Melhor carga de gás, entrega de água potável ali no centro da cidade também, aqui um ponto no Platô do Piquiá, no quilômetro 11. Nossas amigas Silvana e Dona Maria. Muito obrigado também ao Crediário Ceará, nosso amigo Sandro, que fica ali na rua Renato Souza Pinto, né? Toda a linha de móveis e eletrodomésticos com parcelas que certamente cabem no seu bolso. Fale com o seu Antônio ali, o gerente do Sandro. Tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. Mercantil MR, nossa irmã Cassione, com estivas, frutas e verduras em geral, na Avenida Amazonas, em frente à Igreja Batista Esperança. Fale com a nossa irmã Cassione também, faça seu supermercado, faça suas compras, sua feira ali, ela está certamente aguardando a sua visita. Casa 4Rs, nosso irmão Roberto e Rafisa, com vendas de pneus, material para lava-jato, tintas e afins. Roberto também faz o transporte de passageiros e cargas, né, entre Boca do Acre e Rio Branco, com segurança e tranquilidade. Procure nossos irmãos e faça ali também a sua viagem e a sua compra. Mercadinho Emídio, né, Mercantil Emídio, nosso amigo Edmilson, com estivas em geral, logo na entrada da Praia do Gado. Essa semana nós tivemos o prazer de dar um abraço no seu Edmilson. É uma alegria poder contar com o nosso irmão aí, com a ajuda. Que Deus continue abençoando seus negócios, seu comércio, né? Eu quero deixar aqui um abraço todo especial também para o Lucas, que trabalha lá com o seu Edmilson. E o nosso desejo é que Deus continue abençoando também o Mercantil Emídio, né? Construferro, ferragens montadas, vergalhões de todas as bitolas e telhas galvanizadas. É só falar com o nosso irmão Júnior. O endereço fica lá na rua Canaã, em frente à Bola 7, quadra Bola 7, ok? Também queremos deixar aqui nosso abraço para a drogaria G&G, nossa irmã Gigliane, né, ali na rua João Gabriel. Um abraço para a Adriana, Catarina e todos os funcionários, e também para o nosso irmão Rani, a esposa da nossa irmã Gigliane. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Mercadinho Shalom, nosso amigo Bessa, com estivas em geral, polpas de frutas regionais, material de construção e materiais escolares, né? Você está precisando aí de material escolar de boa qualidade, com bom preço? Procure o nosso amigo Bessa. O endereço do Mercadinho Shalom fica ali na Rua Nova. Deus possa abençoar então o Mercadinho Shalom com o nosso amigo Bessa. Casa 3M, amigo Inácio, material de construção, todos os materiais para reforma, né? Nós estamos aí em pleno verão, é uma época boa para você reformar, construir. Fale com o nosso amigo Inácio e também obtenha bons preços. Nosso amigo Antônio Raimundo de Holanda, né, ali no bairro do São Paulo. Um abraço para o nosso irmão, que Deus abençoe em nome de Jesus a ele e a toda a sua família. Nosso muito obrigado. Queremos também deixar aquele abraço para nossos amigos Seu Zilma e Dona Loura, lá na fábrica de gelo, na Praia do Gado. Que Deus abençoe também. Um abraço para o Nonato, para o Ed, para toda a família. Drogaria Paraná, nosso irmão Esaú, Doroneia, no centro da cidade. Que Deus possa estar abençoando também, rico e poderosamente, né? Um abraço para o padeirinho ali, que é funcionário antigo da Drogaria Paraná. Então, que Deus abençoe também todos os seus empreendimentos, nosso irmão Esaú. E irmão Edi Rocha, na marcenaria ao lado do quartel da PM, no Macaxeirão. Um abraço para o Edi. Também queremos mandar um abraço para a nossa irmã Anazete, lá no centro, na Geise Modas, com moda masculina e feminina. Você que está precisando aí de um look novo, procure a Geise Modas e faça ali suas compras. Mercantil Luiz Otávio, no Rabo da Cobra, e Supermercado Smart Mais, no Platô do Piquiá, com vários produtos, né? E uma diversidade aí de material para que você possa estar fazendo seu supermercado também. Um abraço para o Nani, nosso amigo Nani. Autoelétrica Lima e Lima Ar-Condicionado. Quero deixar aqui aquele abraço todo especial para o meu amigo Amarildo, né? Você está precisando de serviços elétricos de 12, 24 volts, consertos e manutenção de ar-condicionado automotivo, você não pode deixar de fazer o seu orçamento e providenciar o conserto do seu automóvel ali no Amarildo. Fica ali no desvio, né? Que Deus possa estar abençoando também o Amarildo, sua família e toda a sua equipe ali na sua oficina. Seu Domingos, na comunidade Canto Escuro 2, aquele abraço. Amigo Ailton Vieira, na Praia do Gado, receba o nosso abraço. Nossa irmã Raimunda Moraes, em Manaus, e seu esposo Francisco Matos, que Deus possa estar abençoando também. Nossa irmã Eliana Lopes, no Salão de Beleza Providência de Deus, toda a sua família ali no bairro do Leopoldina. Diácono Estênio Matos e família no bairro do Macaxeiral. Nossos amigos Arthur, Cássio e Iago, recebam o nosso abraço também, assim como a nossa irmã Raquel Lima e toda a sua família no centro da cidade. Nosso irmão Nizão Oliveira e família no Platô do Piquiá. Amiga Ironi, lá no Piamonte, né? Juntamente com seu Zé Wills, toda a família também na linha 2, que Deus abençoe. Irmãos Maria e Manuel Moraes, no centro da cidade. Irmão Júnior Mota, em Cruzeiro do Sul. Professor João Pinheiro e família no centro. Nosso amigo Dr. José Carlos e família no bairro do Macaxeiral. Bazar da Economia com nosso amigo Bessa. Irmãos Raíssa e Leão Santiago aqui no Platô do Piquiá. Nosso muito obrigado. Ao nosso amigo Carlito no bairro do São Paulo. E fechamos aqui com delivery de Geladinho Gourmet da nossa irmã Tiele Muniz aqui no Platô do Piquiá. Se você está precisando de Geladinho Gourmet nesse calozão, fale com a nossa irmã Tiele. Meus irmãos, o nosso muito obrigado. E esta canção nós dedicamos com muito carinho a todos os nossos amados e diletos ouvintes. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Assim é minha alma, preciso de ti. Não posso esquecer. Frieza, escuridão, procura. meu calor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Ouça agora a ministração da Palavra de Deus. Meus amados, nós vamos tocar num assunto hoje bem interessante, né? Algo que está sendo tratado pelo Senado, foi tratado pelo STF há poucos tempos atrás, mas nós queremos esclarecer à luz da Palavra de Deus, né? O que nós podemos entender sobre as drogas, né? O consumo de droga é um problema atual, nós sabemos disso, um problema que tem realmente acontecido nos dias atuais. E de acordo com a ONU, 243 milhões de pessoas no mundo usam drogas ilícitas. Isso constitui um grave problema de saúde, um grave problema social e um grave problema de segurança. No Brasil, são estimados 200 mil pessoas que morrem por ano por causa do tabagismo. 90% dos casos de câncer de pulmão são causados pelo cigarro. 78% dos jovens no Brasil ingerem bebidas alcoólicas, sendo que 20% já são considerados dependentes do álcool. O alcoolismo é responsável por 70% dos acidentes de trânsito e 50% dos acidentes de trabalho. São dados preocupantes e, no entanto, o consumo de drogas é um problema antigo, né? Quando nós falamos de droga, nós não estamos falando apenas de um tipo de drogas, mas todas as drogas que tornam a pessoa dependente, que fazem com que elas realmente deixem de estar tendo, né, a sua liberdade normal, porque estão ali sob efeitos, né, daquele tipo de droga. O consumo de drogas já era algo comum na tumba de Faraó egípcio. Morto 3 mil anos antes de Cristo, foi encontrado o seguinte epitáfio, abre aspas, sua estada terrestre foi devastada pelo vinho, pela cerveja e também por drogas ilícitas, e o espírito lhe escapou antes que fosse chamado, fecha aspas. Drogas, um problema antigo e também atual. As drogas são uma arma de Satanás, meus irmãos. Podemos afirmar que o reino das trevas está ativamente envolvido na produção, comercialização e consumo de drogas. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, lemos: mas quanto aos feiticeiros, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A palavra feiticeiros no original grego é pharmakeia, de onde vem a nossa palavra farmácia. Os feiticeiros usavam drogas em seus procedimentos e daí a designação de farmacêutico. Eram as pessoas que manuseavam essas plantas, cultivavam alguns tipos de sumos para ali criar algo alucinógeno e deixar as pessoas, né, de outra forma, fora do seu estado normal. Jesus se recusou a usar drogas. Em Marcos capítulo 15, versículo 23, lemos que quando Jesus foi crucificado, ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Ou seja, era um tipo de droga que provavelmente era usado para aliviar a dor. As pessoas, né, se sentiam dopadas e assim não sentiam tanta dor. Mas o nosso Jesus Cristo, mesmo naquele momento de morte, ele recusou. O que isso nos ensina? Que muitas pessoas entram no caminho das drogas para fugir de alguma dor, de algo que está incomodando, mas o nosso Deus nos mostra que não é necessário entrar por esse caminho. Aquela mistura era uma substância entorpecente que poderia diminuir, né, as dores do Salvador. Mas Jesus disse não. Essa deve ser a nossa posição também diante das drogas. Mas e por que uma pessoa começa a usar drogas? O primeiro contato com as substâncias que afetam o cérebro e podem causar dependência pode se dar por diferentes razões. Algumas passam a usar drogas como um símbolo de independência, como forma de dizer que já são donos de si mesmos. Outros passam a usar drogas como uma forma de expressar rebeldia, de chorar a família ou a sociedade. A maioria começa a usar drogas por simples curiosidade. Convive com pessoas que utilizam essas substâncias que lhe dizem o uso é prazeroso e lhe proporcionam um primeiro contato com as drogas lícitas ou ilícitas. Alguns passam a usar drogas numa tentativa de serem aceitos pelo grupo, pois os colegas fumam, bebem ou consumem outras substâncias e não os valorizariam se não fizesse o mesmo. Há quem comece a usar drogas numa tentativa de fugir da infelicidade, de afogar as suas mágoas. Mas e depois que começa a usar? O que acontece? Embora a porta de entrada para o mundo das drogas possa variar de um caso para o outro, depois que a pessoa começa a utilizar essa substância, o desenrolar do quadro é muito parecido. Um alcoólatra anônimo escreveu, abre aspas, bebemos buscando a felicidade e encontramos a dor. Bebemos para ser sociáveis e tornamos-nos briguentos. Bebemos para fazer amigos e ganhamos inimigos. Bebemos para sentirmos livres e nos tornamos escravos. Bebemos para saudar a vida e provocamos a morte. Fecha aspas. E outro escreveu, abre aspas, primeiro o homem toma a bebida e depois a bebida toma o homem. Fecha aspas. Whitney Houston, Amy Winehouse e Kurt Cobain são alguns exemplos de celebridades que tiveram suas vidas destruídas pelas drogas e que eventualmente vieram a morrer de overdose. E o que diz a Bíblia sobre as drogas? Principalmente sobre o álcool, que era a droga mais conhecida e utilizada nos tempos dos Antigos e Novo Testamento. Encontramos as palavras Yain, vinho, Shekar, bebida forte, e tirosh, suco de uva não fermentado. No Novo Testamento, encontramos a palavra oinos, vinho ou suco, dependendo do contexto. E o que o livro de Provérbios tem a nos dizer sobre o álcool? Em Provérbios 20, e versículo 1 diz, o álcool modifica o comportamento humano para pior. Provérbios 23, 20 e 21 diz, o consumo de álcool acaba levando ao empobrecimento. Provérbios 23 e 29 diz que o álcool leva à embriaguez e à dependência. Em Provérbios 31, os abstêmios estão no caminho para uma vida de excelência. Ou seja, Provérbios de Salomão já fala e nos ensina que nós devemos nos abster, né, do álcool e de qualquer outro tipo de droga que vai nos causar problemas maiores. As pessoas até começam pensando que estão fazendo algo que vai alegrar o seu coração, a sua vida, vai lhe tornar mais prazeroso, mas o fim de todos é o mesmo, né? É um fim triste, algo que realmente vai tirar a luz e o brilho da sua vida. Por isso, meus queridos, Deus tem sabedoria para nos orientar. Deus tem poder para nos libertar. E se você quer ser realmente liberto, entregue sua vida a Cristo, entregue seu caminho a Ele e busque, né, na pessoa do nosso Senhor Jesus a vida e a vida em abundância, liberta de todo e qualquer tipo de droga, porque a droga realmente só traz prejuízos a você e a todos os que estão ao seu redor que te amam. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te libertar. Se você tem hoje algum problema com algum tipo de droga, liberte-se, não fique chorando, porque Deus te ama e Deus quer fazer maravilhas na tua vida. Deus quer restituir a você tudo aquilo que o inimigo, que as drogas tiraram de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa é pra todo mundo cantar, hein? Assim, ó. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Canta, gente! Deixe... Ah! Sara-me, restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, oh, glória a Deus. Restitui, Senhor, ao povo que te louva e engrandece o teu santo nome. Vamos juntos, povo de Deus. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. E o tempo, gente, comigo. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Que bonito. Ouve o clamor do teu povo, Deus. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, minha alma. Restitui, Pai. Trabalha na nossa família, na nossa casa, no nosso ministério. Oh, Senhor, restitui a vida dos teus filhos, Senhor. Bem, queridos, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Andando com Deus. Mas não fique triste, amanhã estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã. Portanto, fique ligadinho conosco na nossa programação. E hoje, quinta-feira, né? Que Deus possa estar abençoando sua vida e você possa estar realmente entregando sua vida a Ele, porque só Ele pode mudar, só Ele pode trazer paz, alegria e liberdade. Liberdade verdadeira que só encontramos na pessoa de Cristo. Fica aqui então o nosso agradecimento a Deus pela oportunidade e a cada um de vocês que estiverem ligadinhos conosco, né? Que Deus possa estar abençoando poderosamente a sua vida. Um abraço aí para todos os nossos irmãos internautas, para o meu cunhado, pastor Ekna, que está ligadinho conosco lá em Manaus, também para minha esposa, Micaela, que está acompanhando o programa, juntamente com a dona Márcia, Pedro. Que Deus os abençoe. Meu pai, pastor Pedro, tia Toinha, que estão na escuta, minha sobrinha Aimee.

Você está sintonizado. A sua ZYZ 271 87,9 FM. Estúdios localizados na rua Jacinto Ali 269, Boca do Acre, Amazonas. Rádio Eu e Você, a rádio que é tudo de bom. Fique ligado, volta já. Música boa. Toda Universidade hora. Cruzeiro do Sul informa a hora certa. Muito bem, para você agora são 8:04. Na sequência, você vai curtir aqui as emoções do Sintonia Total. Fica ligado. Estude na Cruzeiro do Sul Virtual. Cursos de graduação, segunda graduação 2.0, formação pedagógica. São mais de 1.300 polos presenciais ou em unidades virtuais de relacionamento em todo o Brasil. Matrícula grátis e descontos de até 35%. Em seus mais de 50 anos de atividades, a Cruzeiro do Sul está entre as melhores universidades EAD do país. Tem qualidade de ensino, cursos bem avaliados, tutores bem qualificados, flexibilidade de horários, tecnologia de ponta e plataformas virtuais ricas e bem organizadas. Fale com a Alciane, fone 97-981-13-7908 ou procure o polo na Avenida Jacinto Ale, número 128, Platô do Piquiá, próximo ao Banco da Amazônia. Cruzeiro do Sul Virtual, mais perto de você. Com mais informações da sua rádio. Uma operação da Polícia Federal contra o narcotráfico deflagrada ontem resultou na apreensão de um jatinho, carros de luxo, dinheiro, joias e armas. Os agentes cumpriram 9 mandados de prisão preventiva e 80 mandados de busca e apreensão em 7 estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Goiás. As ordens judiciais foram expedidas pela Terceira Vara Federal de Belo Horizonte, incluem também o sequestro de bens e bloqueios de contas bancárias dos envolvidos. Voltamos em instantes com o último bloco de notícias. Notícia em ponto. Sintonia do sucesso. Está no ar, pode dançar e aproveitar. Sintonia total, sintonia total. Maravilha, galera! Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo! Bom dia pra geral! E aí, moçada, tudo bem com vocês? Tudo legal? Bora lá então para mais um dia, mais uma manhã, quinta-feira, cheiro de final de semana, 4 de julho de 2024. Mais uma edição do Sintonia Total vem chegando por aqui. Raymond Espícola, com muita satisfação e alegria que faço com essa companhia para você até logo mais aí às 11 horas da manhã, né? Agradecendo ao Senhor nosso Deus por esse dia maravilhoso, pela noite, pela vida, pelo emprego, pelos filhos, a família, os amigos. Obrigado, meu Deus, por tudo! Você é o meu convidado todo especial já para participar do programa, interagir, deixando o seu áudio, a sua mensagem, oferecendo para quem você quiser. E eu quero dedicar aqui toda essa programação Sintonia Total de hoje, todo especial para o meu amigo Tonho ali da Fortaleza. Hoje ele está aniversariando e junto com ele o seu filho também, não é? Então aí, vou dedicar toda a programação para você, meu amigo Tonho aí da Fortaleza. Deus te abençoe sempre com muita saúde, muita paz, prosperidade e muita coisa boa, tanto para você quanto para o seu filho, tá bom, meu amigo Tonho? Um abraço para você, meu garoto, e prepara o almoço que quando eu sair daqui eu já vou bater aí junto contigo para a gente se alegrar, meu amigo Tonho. A primeira de hoje é com Gustavo Lima, Desejo Imortal, só para começar o Sintonia. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia aí, simbora!